Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, todas as semanas, a reunião dos druidas com os sons do rock psicadélico e progressivo. E hoje é um programa especial, um programa de despedida a um dos maiores bateristas da história do rock, Neil Peart, canadiano, baterista dos Rush, que nos deixou no início deste fim de semana. Tinha 67 anos. Por isso mesmo, este é um programa dedicado ao percurso dos Rush, que se confunde, claro, com o percurso também do baterista Neil Peart. No entanto, começámos o programa de hoje no início de carreira dos Rush, início de carreira em disco. A banda formou-se em 1968 com Geddy Lee no baixo, voz e teclados, Alex Lifeson nas guitarras e o baterista original do Rush, John Rutsey, e juntos gravaram o álbum homónimo, editado em 1974. A banda demorou algum tempo a lançar o disco de estreia. O registo permitiu ao grupo marcar uma série de concertos nos Estados Unidos, mas antes dessa digressão, John Rutsey, o baterista, saiu e foi substituído por Neil Peart, e a partir daí então ficou a formação clássica de Rush. Neil Peart participou então nessa primeira digressão do grupo e depois a partir daí contribuiu para os discos, não só na bateria, mas também nas letras. A maior parte das letras de Rush são mesmo da autoria de Neil Peart, que ia buscar imensas referências à ficção científica. Voltando atrás e ao início do programa de hoje, começamos então no disco de estreia de Rush, em 1974, saiu em março de 1974, e escutámos o tema de abertura, Finding My Way, e que reflete o som dos Rush neste período, desde a formação da banda, um som muito inspirado pelos Led Zeppelin, e isso nota-se claramente nesta música que escutámos. Um som de blues muito pesado, rápido, com muita distorção, e a voz de Geddy Lee muito lá em cima, que iria também a partir daqui ser um dos elementos mais reconhecíveis no percurso de Rush. Mas vamos avançar na carreira desta banda do Canadá, uma carreira que ficou marcada essencialmente pela fusão do rock pesado com o rock progressivo. Os Rush demoraram algum tempo a chegar lá, mas conseguiram, alguns anos depois do disco de estreia. Mas neste momento vamos até ao registo de 1975, é o segundo disco de Rush, o registo Fly By Night, já com a contribuição de Neil Peart. Aqui já há algumas músicas que se aproximam do género de rock progressivo, mas vamos escutar um tema mais calmo, tem como título Making Memories, e pertence então a este segundo disco de Rush, o álbum Fly By Night, lançado em 1975. So we just keep smiling, move on with every day, and try to keep our thoughts away from home. We're traveling all around, it's time to settle down and satisfy our wanderlust to roam. Esta chama-se Making Memories, são os Rush em 1975 no registro Fly By Night, o segundo álbum da banda do Canadá Rush e o primeiro registro a contar com o baterista Neil Peart, que infelizmente nos deixou no início deste fim de semana com apenas 67 anos. Por isso mesmo, este é um programa dedicado ao baterista Neil Peart e ao seu percurso enquanto baterista de Rush. Vamos por isso ouvir aqui inúmeros momentos no percurso de Rush até à década de 1980. Neil Peart é do Canadá, nasceu em Ontario, viajou muito cedo para o Reino Unido para tentar ter sucesso enquanto baterista. As suas maiores influências são Keith Moon, dos The Who, e John Bonham, de Led Zeppelin. Não teve muito sucesso no Reino Unido, voltou para o Canadá e aí foi então convidado a participar nos Rush após a saída do baterista inicial do grupo, John Rutsey, em julho de 1974, em vésperas da primeira digressão pelos Estados Unidos dos Rush. A banda conquistou desde muito cedo uma fiel base de fãs, teve algumas dificuldades com os críticos, mas também os Led Zeppelin tiveram, a início de carreira, essa dificuldade em chegar aos críticos, mas esse momento, esse primeiro momento de sucesso, não só comercial, mas também de sucesso crítico, aconteceu com o registro 2112, editado em 1976, o quarto álbum de Rush, um disco onde o tema que lhe dá título, 2112, é na verdade um dos maiores épicos no percurso de Rush e é o confirmar dessa fusão que a banda lutou muito para conseguir entre o hard rock que influenciava os Rush, de Led Zeppelin, The Who, ou Cream, e texturas relacionadas com o rock progressivo, com melodias mais complexas, ritmos também mais complexos, e esse momento acontece precisamente neste trabalho considerado por muitos como a obra-prima de Rush, este registro de 1976. Vamos ouvir todo o talento do grupo, que é muitas vezes apelidado como a Santíssima Trindade do Rock, a banda constituída pelo baixo e voz de Geddy Lee, pela guitarra de Alex Lifeson e também pela bateria de Neil Peart, um dos maiores bateristas de sempre da história do rock, que nos deixou este fim de semana. Vamos então ouvir esse épico de 20 minutos por parte de Rush, 2112, um tema que fala sobre o futuro, um tema distópico, com letra assinada precisamente por Neil Peart, para ouvir agora na Floresta Encantada. Unusual to come before you, so escape to realms beyond the night. Dream, can't you show me light? Sleep is still in my eyes, the dream is still in my head. I heave a sigh and sadly smile and lie a while in bed. I wish that it might come to pass, not fade like all my dreams. Thank you. São os Rush na Floresta Encantada com 2112, o momento em que o grupo confirma essa fusão entre o rock mais pesado, o hard rock, com o rock progressivo, e esse momento de perfeição sónica acontece precisamente então no disco de 1976 com o mesmo título, e o resultado é também um épico de 20 minutos e que tivemos a oportunidade então de escutar por aqui na Floresta Encantada. Vamos continuar no percurso dos Rush, agora em 1977, o registro seguinte, a Farewell to Kings, também com algumas músicas longas, com por exemplo, a faixa que vamos ouvir agora chama-se Xanadu e reflete já também o interesse dos Rush pelo som do sintetizador, e é essa música que vamos ouvir agora, Xanadu, para o registro de 1977, o percurso dos Rush hoje na Floresta Encantada, num programa em que dizemos adeus também ao baterista Neil Peart. sacred river out, to walk the caves of ice, to break my fast on honeydew and drink the milk of paradise. I have had the whisper tales of immortality, the deepest mystery. From an ancient book I took a clue. What? is trouble with the trees, for the maples want more sunlight and the oaks ignore their pleas. Floresta Encantada desta semana dedicada ao percurso dos Rush, que se confunde também com o percurso do baterista Neil Peart, um dos mais importantes bateristas da história do rock, que nos deixou aos 67 anos no início deste fim de semana. Estivemos aqui com alguns momentos durante esta última hora, com alguns momentos cruciais no percurso de Rush, um grupo que começou no rock mais clássico, hard rock, mas que depois cruzou com o rock rock progressivo, e essa fusão única de música pesada com o rock progressivo resultou nesse som dos Rush, que contagiou milhões de fãs à volta do mundo. Últimos minutos com The Trees para o registro Hemisphere de 1978, e antes estivemos com a faixa Xanadu, um tema de 11 minutos que podemos encontrar em Farewell to Kings de 1977. Estamos já na reta final do programa de hoje, mas não podíamos deixar de passar aquela que é talvez a música mais reconhecível dos Rush, o tema Tom Sawyer, aqui já a entrarmos na década de 1980, que é caso raro na Floresta Encantada, apesar de já termos feito programas que passam por essa década e mais além. Em 1981 saiu então o registro Moving Pictures, acabou por ser mesmo um dos álbuns mais celebrados dos Rush, e é lá que se encontra precisamente Tom Sawyer, a faixa emblemática dos Rush, onde o sintetizador tem também um papel muito importante. É a despedida da Floresta Encantada desta semana, um programa que prestou homenagem ao baterista Neil Peart e também a todo o percurso da banda do Canadá Rush, um dos grupos mais celebrados do hard rock. Fiquem então para ouvir Tom Sawyer em 1981, são os Rush na Floresta Encantada desta semana. A Monday warrior, mean stride. Today's Tom Sawyer, mean pride.